Se eu soubesse que voando, ai, alcançava o que desejo. Se eu soubesse que voando, ai, alcançava o que desejo. Mandava fazer umas asas, ai, que as penas são de sobejo. Mandava fazer umas asas, ai, que as penas são de sobejo. As penas levas o vento, ai, de tão leves que elas são. As penas levas o vento, ai, de tão leves que elas são. Ainda me não levou uma, ai, que trago em meu coração. Ainda me não levou uma, ai, que trago em meu coração. Cantando, cantei, cantava, cantava, cantei, cantando. Chorando, chorei, chorava, chorava, chorei, chorando. Eu fui, tu foste, nós fomos, ambos iguais nas vontades. Estou, tu estás, nós estamos, ambos matando saudades. Esses olhos têm meninas, ai, essas meninas têm olhos. Esses olhos têm meninas, ai, essas meninas têm olhos. Porque os olhos dessas meninas, ai, são meninas dos meus olhos. Porque os olhos dessas meninas, ai, são meninas dos meus olhos. Fui ao jardim do teu peito, ai, para colher uma flor. Fui ao jardim do teu peito, ai, para colher uma flor. Não achei um amor perfeito, ai, achei só perfeito amor. Não achei um amor perfeito, ai, achei só perfeito amor. Cantando, cantei, cantava, cantava, cantei, cantando. Chorando, chorei, chorava, chorava, chorei, chorando. Eu fui, tu foste, nós fomos, ambos iguais nas vontades. Tu estás, nós estamos, ambos matando saudades. Se eu soubesse que voando,